vai ser uma pessoa que vai te fazer esquecer de outro. Não tira sua lingerie pra esse cara. Não tenta me esquecer, suando seu corpo numa cama alugada. Se eu tô aí dentro do seu coração, e nesse lugar que eu tô, ninguém me tira com a mão. Para tudo que cê tá fazendo agora, e para de remar contra a maré. Se quiser a nossa volta, minha saudade ainda tá de pé. Segura essa boca, segura essa mão, segura. A gente não tem volta não. Para tudo que cê tá fazendo agora, e para de remar contra a maré. Se quiser a nossa volta, minha saudade ainda tá de pé. Segura essa boca, segura essa mão, segura essa raiva, segura a emoção. Porque se você for até a gente não tem volta não. Portal do Arrocha. Não tenta me esquecer, suando seu corpo numa cama alugada. Se eu tô aí dentro do seu coração, e nesse lugar que eu tô, ninguém me tira com a mão. Agora, e para de remar contra a maré. Se quiser a nossa volta, minha saudade ainda tá de pé. Segura essa boca, segura essa mão, segura essa raiva, segura a emoção. Porque se você for até o fim, a gente não tem volta não. Se você for até o fim, a gente não tem.